Só para a gente fazer um breve comentário, hoje bem rápido, né? O texto de Isaías hoje ele é muito bem articulado com o salmo que a gente leu. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, a gente estaria perdido. As palavras de Isaías falam de algo do caráter de Deus e algo absolutamente central no caráter de Deus, que é a sua imensa compaixão por nós. Para Deus, os tempos funcionam de maneira diferente e diversa dos nossos tempos. O tempo de repreensão, o tempo de dureza, o tempo de dor, o tempo de dificuldade, para nós parecem durar uma eternidade. E como Deus bem diz, olha, cara, o meu plano para com você é eterno. Eu tenho uma eternidade de plano com você. E não interessa quanto tempo possa parecer a você que dura a minha indignação, o meu aparente abandono, eu virar as costas para você, eu te fazer passar pelas duras consequências daquilo que você escolheu. Ele fala, cara, a eternidade é tão gigantescamente maior do que o conceito de tempo. Ele fala, por um breve instante, eu fiquei chateado com você e virei as costas. A minha indignação me fez... Realmente, assim, para você parece bastante, mas creia-me, se você soubesse o que é a eternidade, o que eu tenho preparado para você, você vai ver que isso não dá nem para você lembrar de tão rápido que foi. Então, quando a gente está no meio de um tempo de muita dureza, de muita dificuldade, de muita tristeza, de muita lamentação, de muita incerteza, cara, parece que aquilo não acaba, não acaba, não acaba, não acaba. Eu vivi, né, obviamente, com a Kátia, um período muito difícil, né? Imagino que são 10 anos. Em 10 anos você perder 10 bebês é um negócio assim absurdo. E a gente estava um casal estéril, né? Um casal que não teria condição de ter filho. E essa promessa nós nunca lemos, né? Nunca tivemos esse pendor, né, de ler essa promessa. E aí quando a gente vê, né, Deus fala algo para essa mulher estéril, né? Estende a sua tenda, se amplia, estica suas cordas, abre. Abre espaço nessa barraca, porque eu vou encher. Você vai se expandir para a direita, para a esquerda, para tudo que é lado. Ele está falando para Israel. Na vida pessoal, a gente realmente, quando olha os 10 duros anos que a gente passou, né, comparado a esses maravilhosos 13 anos com a Giovana, até agora, é incrível, né, o quanto aquele tempo tão longo e interminável, né, e repetitivo, e a mesma coisa, e muito duro, parece que aquilo se evanesce diante da enorme alegria, né, de ter um bebê no colo, de fazê-la crescer, de, sabe, guiá-la, ver os primeiros passos. E, cara, é muito mais do que Deus tinha para dar do que aquela dificuldade toda horrorosa. Isso vale também para outros momentos muito difíceis. Ponto central que essa passagem revela é o caráter de Deus. Deus é o Deus de graça, Deus de compaixão. A imagem que a maioria das pessoas tem de Deus é de um Deus extremamente duro, extremamente brigão, um juiz terrível, alguém intolerante, alguém que realmente, sabe, tem pouca paciência. Deus não é assim. Deus não é assim. Deus é um Deus de compaixão. Já falei várias vezes sobre aquele texto em Juízes, quase quando fala, Deus não pôde mais conter a sua compaixão. Deus é amor. Para mim é o texto mais bonito da Bíblia, Juízes 4, né? Quando o povo de Israel se arrepende, fala, Deus não pôde mais conter a sua compaixão. Um dique de amor que se arrebenta, né? Sabe aquela parede, né, de julgamento terrível, de dureza, de aparente inclemência. Tem um oceano de amor para ser derramado. Basta uma pequena ação do outro lado que a parede mostra que é de papel. Se arrebenta. E a compaixão de Deus suplanta toda e qualquer coisa que a gente passe. Então, sendo Deus assim, a gente pode botar a nossa esperança nele com toda a segurança, com toda a certeza de que ele há de ter a sua compaixão voltada para a gente. Principalmente se a gente abandona nossos maus caminhos, se a gente muda nosso procedimento, se a gente fala, cara, é isso, Deus, tá bom. Se a gente entende e utiliza a experiência e reflete sobre a experiência ruim e dela aprende alguma coisa. Porque não basta ter experiência. Tem que refletir sobre a experiência para que isso vire algum aprendizado e que esse aprendizado gere algum tipo de mudança no seu comportamento. Não faço mais assim ou passo a fazer dessa outra forma. Porque pela experiência que tive, a reflexão que fiz sobre essa experiência me leva a mudar o meu modo de proceder. Diante disso, diz as Escrituras, revela-se, né, arrebenta o dique, da enorme compaixão de Deus. Então, não interessa se vai ser 70 anos, 30 anos, 40 anos ou 6 meses de dificuldade se vai passar. Perto do plano de Deus para a sua vida, perto do desejo de Deus, eu não gosto da palavra plano, plano parece que o cara escreveu tudo antes, né? O desejo de Deus para a sua vida, cara, isso é nada. É rápido. E ele fala para o estéreo, dança e celebra, porque você vai ter filhos. Vai dar fruto. Jesus fala, olha, o início das dores está aí. Não se confunda, não se deixe enganar. A gente está passando por um período histórico muito difícil que vai piorar. E Jesus falou, não pensem que esse é o fim. Não pensem que esse é o fim. Vocês vão ter que passar por isso. Vai ser duro, vai ser difícil, mas eu estou com vocês, eu venci o mundo, fiquem tranquilos. E em Mateus 24, ele vai falar isso, olha, alguns vão vir dizendo, vendendo falsa esperança, olha, Cristo está aqui, o Cristo ali, eu não tenho dúvida que quando isso ocorrer vai ser tão claro e inequívoco que todo mundo vai ver. Não vai ter como não saber. Não vai ser alguém precisando te dizer que é. Assim como, sabe, o relâmpago sai de um lado ao outro do céu, né, do ocidente até o atravessa aquele raio, não? Todo mundo vai ver. Todo mundo vai saber. E então começará a vida. Finalmente começará a vida. O que a gente faz enquanto isso? Eu volto à imagem do castor de Nárnia. Lá fora pode estar um inverno horroroso. Mas a gente ainda tem o espaço nas brechas desse inverno, entendeu? Para fazer um lugar muito aconchegante, muito legal, onde a gente toma chá quente, tem acesso a todas as coisas boas e onde a gente celebra alegremente a chegada de Aslan. A gente vive espaços que refletem essa eternidade e que a gente intencionalmente celebra essa eternidade baseado naquilo que a gente leu essa semana também, na nossa fé, no risco de fazer isso e de sermos considerados tolos, toscos e imbecis. Se essa não é a nossa esperança, se não há ressurreição, se Jesus não ressuscitou, se não há nenhuma possibilidade, nós somos os mais miseráveis dos homens, os mais imbecis de todos os seres desse planeta. Porque ao invés de estarmos utilizando nossos átomos e moléculas, chocando-se a esmo, sem destino, e aproveitando dessa vida o que se pode, a gente pega e insiste em celebrar algo que, para o que a gente só pode ver com os olhos da fé e correr o risco de fazer isso como aposta. Considerando que a outra não seja aposta, mas é. Então, essa é a revelação que a gente tem nas Escrituras do caráter de Deus. O caráter de Deus não é de um juiz maldoso, nem de um cara exigente. mas de um Pai de extrema compaixão, que promete para a gente: olha, eu sei que está duro, e está duro, e é duro, e vai ficar duro, e é complicado. Como é complicada a vida da estéril? Como é esse desejo que nunca sai, essa dor de parto que nunca vem, esse, sabe, esse momento que não acontece, essa criança que não abraça. É muito complicado. É muito complicado. E aí ele fala assim: pode celebrar. E faça uma coisa, é a dica prática de hoje. Estenda a sua rede. Estique a sua corda. Abre espaço. Mas se eu não tenho ninguém aqui, eu estou prometendo para você, faça o que eu estou falando. Então, começar a estender essa rede depois que você tem a bênção do Senhor, não é fé nenhuma. Não é fé nenhuma. No momento de prosperidade, ah, vou estender essa rede aqui, isso não tem nenhuma fé. O que Deus nos convida é: olha, façam que eu vou. Mas é fé, companheiro, é risco. Então, estendam a cerca. Estendam as tendas, abram espaço para que a bênção do Senhor aconteça. Tá bom? Que Deus abençoe a gente. Eu vou lá fazer o que temos que fazer. Deus abençoe.